cabeça no chão. E taca a rabeta no chão. Taca a rabeta no chão. Taca a rabeta no chão. Taca a rabeta no chão. E taca a rabeta no chão. Novo Paredão Subão Digital. A maior pressão automotiva do norte do Brasil. Vamos lá, vai, vai. E aí? Shake your body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz assim. Tô vendo que aprendeu direitinho. Tipo assim. E aí? Yo te pongo louca, look at this. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprendeste direitinho. Tipo assim. Vem, vai. Esa nalga solo pa' mí. Una vaina crazy, soy así. Déjame aprender, baby, teach me. Y sigue ahí. Bye. I need you to focus, watch me throw it back. So much body, you want it so bad. If I like to taste, just know this ain't no race. With the stamina, you better show that. Do what I want, it don't matter what you say. Gastando la suela, como se baila en la favela. Real, nunca telenovela. Ferrari, juguetes que vuelan. Siempre caliente, nunca frío. Como carnavales de río. Diamantes dan escalofrío. Arroba J Balvin, dale click al bio. Ave María, pa' este calor tienes agua fría. Soy testigo de tu grosería. Lo malo de ti es que no eres mía. Refrescame como cerveza fría. Yo me aprobaba de tu heladería. Hoy vamos a hacer lo que antes no quería. Pa' allá downtown es que yo bajaría. Aqui que tá tocando é o novo paredão Subão Digital. Porra! Tudo de água, tudo de água.

Hoje eu quero ver tu chacoalhar. Ah, vem chacoalhando, vem, vem chacoalhando, vem, vem chacoalhando, vem, vem chacoalhando, vem, vem. Chacoalha pro GG até ficar cansada. Chacoalha o bundão, vai. Chacoalha o bundão, vai. Vem chacoalhando, vem, vem, vem chacoalhando, vem. Aviso importante, se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa. Vem chacoalhando, vem, vem, vem chacoalhando, vem, vem, vem chacoalhando, vem, vem. É o Leleto, né, fi? Deixa eu dar uma conferida na sua bunda. Dá uma sentadinha, sua maluca. Faz o que eu pedi sem reclamar. Hoje eu quero ver tu chacoalhar. Vem chacoalhando, vem, vem chacoalhando, vem, vem chacoalhando, vem, vem chacoalhando, vem, vem. Chacoalha pro GG até ficar cansada. Chacoalha o bundão, vai. Chacoalha o bundão, vai. Neto CDs, a marca da mídia em São Caetano.